nunca se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Precisamos de ti a cada instante, Senhor. Precisamos, precisamos. Chegai-vos a Deus. E ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Mais preciso. dizer de ti, Senhor. Noção de carros ou de mansões, muito dinheiro. Ser conhecido.